minutei era um som. E arrastei toda a multidão pra lá, tudo parecia normal. Foi então que surgiu do nada um batuque, notei era um som. E arrastei toda a multidão pra lá. Chega, vem mais pra cá que o teu amor aquece o meu olhar. Vem que eu quero agora. Chega, vem mais pra cá que o teu amor no íntimo tocou. Vem sem demora. Se vagueias, sinto aonde passas. Se não vem a amargura, ronda a dor junto à ternura. Te aduzirá a sinceridade, que em meio à raridade, romântico ainda sou. Sou eu que sempre desejou você. Chega, vem mais pra cá que o teu amor aquece o meu olhar. Teu amor no íntimo tocou. Ah, vem sem demora. Tudo parecia normal. Foi então que surgiu do nada um batuque, notei era um som. E arrastei toda a multidão pra lá. Parecia normal. Foi então que surgiu do nada um batuque, notei era um som. E arrastei toda a multidão pra lá. Chega, vem mais pra cá que o teu amor aquece o meu olhar. Vem que eu quero agora. Chega, vem mais pra cá que o teu amor no íntimo tocou. Ah, vem sem demora. Toma continuação do rumo seu. Caminho quem cuida é você. Eu só tenho a cuidar do meu querer. É bem certo que não saibas quanto mal a vaidade vai te trazer. Vem enquanto eu digo: o clima tá bom, vamos namorar. Hoje a festa é nossa, invadindo pra dançar. Vem, me leva a lua, minha preta, meu dengo amor. Vou te falar, romântico ainda sou. Chega, vem mais pra cá que o teu amor aquece o meu olhar. Vem que eu quero agora. Chega, vem mais pra cá que o teu amor no íntimo tocou. Ah, vem sem demora. Chega, vem mais pra cá que o teu amor aquece o meu olhar. Vem que eu quero agora. Chega, vem mais pra cá que o teu amor